suas faces na ativa. Estamos apostando num país sem solução. Só Deus é a salvação. Se liga nessa, meu irmão. A sociedade aqui já sofreu demais. Sangue bom aqui, pela verdade eu corro atrás. Vou dizer pra você, será que vale a pena de tanto eu falar? É muito que eu falo e são poucos que me escutam. Quem tem dinheiro é dono do poder, mas quem é pobre não tem comida pra comer. O que tem é dividido com cachorro no lixão. Estamos apostando num país sem solução. Será que tem? Vão aumentar de 12 a 21 no Nordeste. A fome mata um por um. Veja bem, maluco, é 12 mil reais. Os ladrões safados sempre pedem mais. Nas margens sociais a fome ataca, que aperta, embaça. É a fome que invade tipo um vírus. O menino ali morre porque tá desnutrido. Veja a mãe chorando com um filho no caixão. Tinha 4 anos, deu até nó no coração. Criança que se foi. Salário de deputados são multiplicados. Salário de trabalhadores quase nunca é aumentado. 350 é o limite do esforço. Na conta do governo sempre existe um reembolso. E quando não sobe dinheiro, aqui chove a pedra. Pobre violentado, excluído na miséria. Vejam vocês, é lei, tire a sua conclusão. Estamos apostando num país sem solução.